eu tô aqui, eu gosto do cara, só mostro o game, jeito de esporte, só vai trazer grande benefício, e o Brasil vai melhorar muito.